Thank you. Orquestra Opus 9 de Theodor Leschetizky. Solista Hubert Rutkowski. Orquestra Filarmônica de Bratislava e a regência de Thomas Rimmel. Leca FM, Rádio de Música Clássica do Brasil. 3h50. Na sequência, Marcha Eslava de Tchaikovsky, com a Orquestra de Filadélfia e a regência de Eugene Ormandy. no nosso Insta, @FM o Dia, procura o post oficial e vem participar. Nosso Shop, esse é o meu, o seu é o nosso Shop. Tem churrasco, pediu, chegou. Do gelo, o melhor gelo de frutas do Brasil. Promoção. Central FM, de segunda a sexta, em várias edições, com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Oferecimento Fábrica de Bolo Volzira. Conheça as novidades de Natal da Volzira. Quiche de bacalhau, torta natalina com fios de ovos, panetone e chocotone. Uma delícia. Natal é com a Volzira. E ponto. Hypados do Pim. Ofertas dos produtos que estão bombando. Tá no hype? Tá no ponto. Atenção, Camila dos Santos Camilinha. Tá levando um par de ingressos de área VIP pra festa do produtor rural em Guapimirim. Que aqui o funk é fora do normal! Convoca a tropa e chama geral! Chama geral! A partir de agora! É proibido ficar parado porque o funk tá liberado! Tá liberado! Na FM o Dia! Na FM o Dia! Funk! A gente tá na FM o Dia! E ontem já forçou. Calma, de boca. Caraca, o bichinho é sujo, cara. Cala de boca, não te interessa. Fazendo programa, caverna. Que moleque escroto, cara. Aí, vambora, cara. Aí, vai juntar assim, ué, ontem me entendi. Ô, Capitão, abre o programa aí para falar besteira. Começando o funk, vai pegando a ninguém também. Isso. Começando aqui, olha, você que tá curtindo em casa, não trabalha, não importa, faz o programa pra gente. Marca a gente lá nos seus stories, que a gente encontra fácil, fácil, fácil. Tá bom, rapaz? Tá aqui, tá aqui. Fácil, fácil. Marca lá, arroba FM o Dia, arroba DJ Tubarão RJ. É só, arroba DJ Caverna, Thank you. Você tem que estar preparada. Ó no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava. Ó no joelhinho, senta com a ponta e trava. Ó no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava. Thank you. do Brasil. Oito miniaturas para 15 instrumentos. De Igor Stravinsky, com ensemble intercontemporâneo. Thank you.